perdão. Perdão, ó meu Deus do céu, perdão. Abalo aí, perdão. Oi do mundo, perdão, abalo aí. Ele veio do mar, abalo aí. Ele é forte, ele veio, abalo aí, salvar. Oi do mundo, perdão, abalo aí. Ele veio do mar, abalo aí. Ele é forte, ele veio, abalo aí, salvar. Totulo abaluaiê, Camboniçala na mochila goloê, Camboniçala na mochila goloê. Abença, meu pai.